Oiê, prisão, prisão! Onde prisão? Onde prisão? Onde prisão? Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Oiê, prisão, meu pai! Prisão, prisão! Prisão, prisão! Prisão, meu pai, brigadeiro, essa é a minha tradução. Pode vir pra onde? Ele não vai ter que matar. Porque não vem. Preta. Ele não vai fazer. Oiê. Oiê. Planeta Lama.